E entrei na mente, igual um tiro de fuzil. Umas conhece o cross quente, outras conhece o cross frio. Mas me ganhou quando sorriu, outras me ganhou com rebolado. Nenhuma resistiu quando me viu no importado. Meu saldo bancário é o que mantém elas do lado. O amor não foi perdido, porque nunca foi encontrado. Deve tá enterrado, e se tiver queimar o mapa. Eu sou desapegado, só quero as desapegadas. Eu tenho amigos que vivem me dizendo: esquive dos atritos, consiga mais dinheiro. Só que o dinheiro tem me trazido mil problemas. E pra esquecê-lo, somente com minhas princesas. E suas proezas, e suas belezas. E a natureza, e a da holandesa. Tem que tá acesa, traz mais cerveja antes que esqueça. De louco vi vários me chamando, mas vivem me chamando. Por isso que eles estão vindo, eu tô voltando. Malandro é malandro, e disse eu não me engano, compadre. Um brinde à liberdade. Eu tô suave, tô no meu auge. Tome as viagens, quero as verdades. Das amizades que tem simplicidade e ter lealdade. Um brinde à liberdade. Eu tô suave, no meu iate. Tome as viagens, quero as verdades. Das amizades que tem simplicidade e ter lealdade. Loja é cravejada em diamantes. Celular vale um carro, é só contato diamantes. Eu já andei descalço, mas hoje em dia tá vontes. Lembrar do meu passado é o que me faz querer mais longe. Até tentei ser um comum, só que não deu. Se tu conseguiu isso, já não é um problema meu. Cê não aprendeu. Só vencedor quer entrar pra história. Quem vai querer ler um livro que se resume em derrota? Ninguém é idiota, só quero glória. Quero vitória, e quero agora. Essa é a hora, vamos mudar a trajetória. Porque a derrota não é um fracasso permanente. Se tu perdeu ontem, pode crer que hoje cê vence. As circunstâncias que me fizeram persistir, a esperança que me fez olhar mais à frente. Na confiança, agindo positivamente. Não tem importância pra quem só quer atrasar a gente. Oh, oh, oh, oh, yeah. Um brinde à liberdade. Eu tô suave, tô no meu auge. Tome as viagens, quero as verdades. Minhas amizades que tem sido.